perdido, volta arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre, chorou. Vendo o pai alegre, abraçou. O seu filho voltou. Para o lar do pai, o seu filho chegou e um banquete a ele entregou. Você que anda em rumo às chamas, o inferno é terrível, lugar de pavor. Vem, Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. A ele